Aê, o tempo tá passando. Muitos corretos religiosamente são na igreja. Em casa a fita fede, só Cristo que vê. Corra, corra, se converta de uma vez. Jesus Cristo tá voltando e você o que fez? Corra, corra, a hora é agora. Vem pra dentro ou fique fora. Vem pra dentro ou fique fora. Corra, corra, se converta de uma vez. Jesus Cristo tá voltando e você o que fez? Corra, corra, a hora é agora. Vem pra dentro ou fique fora. Vem pra dentro ou fique fora. Chega aí, chega aí. Vamos curtir um som, os mano aqui é forte, fazendo a diferença. Um passo mais à frente eu te ofereço a minha presença. Não gosto de ameaças, canalha vacilão. Se pá pode vir, mas quem late é cão. Eu não me julgo forte, mas também sou mortal. Da linha imaginária entre o bem e o mal. Calma aí, peraí, se liga sangue bom. Eu vim pra te alertar e não trazer confusão. Abram suas bíblias e vamos todos ler. Deus vai falar aqui o que vai acontecer. Fala Senhor, mano, é real, Apocalipse 20:11, juízo final. Vi um trono branco, era o trono do Senhor. Sua glória era tanta que o sol se apagou. O céu e a terra dele se afastaram. O mar e o inferno, seus mortos entregaram. Pense agora, nessa situação. Seu corpo apodrecido, esperando salvação. Pois lá não terá ressurreição, os livros se abrirão. Seu nome é procurado e pra seu desespero ele não é encontrado. Será o seu fim, será muito tarde. Você irá sofrer por toda a eternidade. Meu Senhor fala real, não importa pra quem. O mensageiro é Vulgo Black pra vocês, amém. Corra, corra, se converta de uma vez. Jesus Cristo tá voltando e você o que fez? Corra, corra, a hora é agora. Vem pra dentro ou fique fora. Vem pra dentro ou fique fora. Corra, corra, se converta de uma vez. Jesus Cristo tá voltando e você o que fez? Corra, corra, a hora é agora. Vem pra dentro ou fique fora. Vem pra dentro ou fique fora. Todo joelho dobra, língua confessa teu nome. Corre, converta aos passos do filho do homem. Restauração, renovação. Retorna aos braços celestes a criação. Reforça, com armaduras prepara pra guerra. Forte Senhor dos exércitos, protege tua destra. Eu tô nessa, pra fechar a brecha. Recapacitado nas palavras do profeta. Acerta, caminho certo, a trilha é estreita. Retorna o filho pródigo, parábola perfeita. Recusa a prostituta de má conduta. Geração eleita que não foge da luta. Escuta, atende o chamado, fogo em brasa. Concretizada, glória da segunda casa. Raça com o inimigo de uma vez. Jesus Cristo está voltando e você é o que fez? Corra, corra, se converta de uma vez. Jesus Cristo está voltando e você é o que fez? Corra, corra, a hora é agora. Vem pra dentro ou fique fora. Vem pra dentro ou fique fora. Corra, corra, se converta de uma vez. Jesus Cristo está voltando e você é o que fez? Corra, corra, a hora é agora. Vem pra dentro ou fique fora. Vem pra dentro ou fique fora.